Então, vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, representando o hashtag time Imposto de Renda, nosso contador oficial, Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza? Vamos para mais um mês aí, super divertido. Muito bem, do nosso outro lado, representando o hashtag Rainha do Gelo, o nosso menino lobo, Marcelo Perello. É isso aí, galera. E esse mês eu me reservei em ver o necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. É isso aí. O que a gente faz com essa pessoa, Renatão? Se essa é a primeira vez que você tá ouvindo o RatosCast, pô, como é que você não viu os outros episódios ainda, cara? Você pode encontrar nossos episódios no Ratos de Cinema, nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo site, você pode nos enviar uma mensagem também pelo Twitter, que é o @ratos_cast. Você pode enviar uma mensagem também pelo e-mail, no nosso ratoscast@gmail.com. Renatão, futuramente nós vamos ter o que você acha? Um WhatsApp pra galera também. Olha aí, eu acho uma boa ideia, hein? Fica a dica. Genial, fantástico. Afinal, você encontra o Rato de Cinema em todos os lugares. Todos os lugares, só falta o WhatsApp agora. Encontra também o nosso site no iTunes, pode clicar lá, ver todos os episódios, tá? Pode ouvir nosso cast no iPhone, no seu tablet, qualquer lugar. Nosso tema de hoje, como nós fazemos todo final de mês, todo começo de novo mês, a gente fala do mês anterior. E dessa vez nós vamos falar dos filmes de abril, um mês que eu diria bastante carregado, né? Cheio de estreia, né, cara? Cheio de estreia. Eu vou perguntar pra vocês por alto mais uma vez, como eu sempre faço no começo de todo o cast de filmes do mês, se foi um bom mês pro cinema ou se foi um mês esquecível. Maguinho, com você, por favor. Cara, gostei do mês. Assim, eu gosto muito do mês de abril, historicamente, porque é um meio que dá o pontapé pro verão americano, né? Que vai de maio até agosto. E é isso que nós vamos comentar aqui no RatosCast de hoje, esses filmes do mês de abril, que eu vi muita coisa legal. É, eu acho que mais uma vez aquilo que a gente bate todo mês, diversos filmes toda semana. Eu acho que foi um mês bem legal, com muita coisa para todos os tipos. Eu acho que tiveram blockbusters, como o Marcelo falou, do começo do verão americano que estão chegando. Tiveram filmes que não tiveram espaço no início do ano ou no final do ano passado, ainda estão buscando aquele lugarzinho, acabam chegando só agora. E a gente está sofrendo aquele problema que a gente levanta aqui toda hora, né, cara? Que o filme ficou uma semana em cartaz e desaparece. Às vezes o filme sai numa sessão, horário super esquisito. Isso é uma crise recorrente que a gente tá levantando uma campanha agora pra poder estudar essa questão, né? Porque o nosso cinema, principalmente o cinema nacional, tá sofrendo bastante com tempo em cartaz. E essa época, como o Marcelo falou, é uma época que a gente vai começar a ver os grandes filmes americanos chegando e que realmente vão ocupar a maioria das salas e cada vez menos filmes menores ou nacionais, né? É verdade, pra vocês terem uma ideia, cara, amigo ouvintes, esse o mês de abril, né, nós tivemos em estreias, né, 15 produções nacionais. E eu te pergunto, se você conseguiu ver duas, foi muito. Eu queria ver Os Caras Velhos do Diabo, e era tipo assim, 1h, 3h. Pô, quem consegue ir nesse horário no cinema, sabe? E só durante a semana. Hoje a gente tem também uma ratoeira especialíssima. Porque foi a minha primeira vez, eu perdi a virgindade da ratoeira. E a ratoeira com uma reviravolta, porque não foi bem o que a gente planejou. E então... Olha, eu acho que o resultado vai ser melhor do que eu tinha planejado. Cara, olha... Tô aqui esperando ansiosamente, cara. Surpreendente. E outra, a gente também vai indicar próxima ratoeira, lá no final do cast também. Não, vocês não podem perder isso. O Maguinho vai ver novamente um filme, esse mês, aliás, né? Aí eu vou indicar dessa vez o filme pro Maguinho, então você não pode perder isso também. Como eu tô gostando disso, cara. Cara, ele tá ansioso pra indicação. Eu falei, pô, Renato, qual será o filme? Qual será o filme? Qual será o filme? Ele quebra, ele ouve a palavra ratoeira, ele fala, sou eu. Eu vou. Olha só, eu vou começar dessa vez, todo mês a gente começa falando de o melhor filme, o pior filme. Hoje eu vou começar de uma maneira diferente. Eu sei que o Marcelo, ele costuma se programar muito pra ir pro cinema, e às vezes quando a gente chega no cinema, a programação dele não funciona, ele vai ver outro filme. Ele é o rei de fazer isso. Ele é engraçado isso, né? É verdade. Todo mês isso acontece com ele, lembra? Ele sempre manda mensagem. Vou ver filme tal e hoje. Não consegui ver hoje o filme. Tô vendo não sei o que. Aí chega lá, não vi e vi, tipo, um filme totalmente aleatório. Não, e dessa vez aconteceu a mesma coisa. Então eu vou perguntar pro Maguinho o seguinte: qual foi a grande surpresa? Aquele filme que você nem imaginava, ou não tinha nem ouvido falar. Você foi ver e você, pô, bom filme, gostei. Então, teve um desses? Teve sim, cara. Mais uma vez esse mês eu tentei ver um, chegou lá, o horário era meio que trocado, enfim, era um pouco mais tarde, eu ia ficar muito mais tempo lá. Eu falei, quer saber? Vou ver esse. Não sabia o que que era também. E gostei, o saldo final foi muito positivo, que é O Amor por Direito, cara. O novo filme da Julianne Moore. Eu gostei muito, cara. Eu não sabia que era baseado em fatos reais, né? Teve um documentário de 2007, ganhou o Oscar, chamado Free Held. Onde o filme que a gente tem, cara, Julianne Moore, Ellen Page, Michael Shannon, Steve Carell, acho que a gente merece dar uma olhada. É a história de uma policial de New Jersey, vivida pela Julianne Moore, e a mecânica Stacy, que é a Ellen Page. Elas vivem juntas, né? E numa hora o filme tem uma revelação, e enfim, que ela tá em câncer terminal, e ela recorre à justiça para que a companheira, que é a Ellen Page, fique com a sua pensão. Nada mais justo. Só que o condado que ela vive é muito, ainda é muito retrógrado e tal, e nega isso, entendeu? Então é um filme assim, é um dramalhão. É a Julianne Moore interpretando mais uma vez, como fez com Para Sempre Alice, uma personagem que ela entrega de corpo e alma. Ela faz muito bem o papel. Michael Shannon tá excelente, com aquela cara carrancuda, feia, mas enfim, excelente ator, né? É um excelente ator. A Ellen Page também tá muito bem. O Steve Carell, cara, que é o ponto meio fora da curva, entendeu? Ele interpreta um advogado judeu gay. É o meio que alívio cômico do filme, sabe? Ah. E assim, é meio que destoa do que o filme, do drama que é. Ellen, mas você acha que a atuação dele não é boa ou só é exagerada? Não é boa. Condiz com o filme, né? Eu acho que ela é exagerada. É, exatamente. O tom do filme não é aquele, entendeu? E uma coisa que eu não curti muito também, assim, a química das duas eu nunca comprei. Se você não compra. Ah, é? É, elas individualmente estão excelentes. Estão excelentes, são muito boas atrizes. Terceiro ato é muito bom, te emociona bastante, entendeu? É um filme que vale ver, cara. Amor por Direito me surpreendeu no mês. Muito bem. Renatão, você teve alguma surpresa esse mês também, não? Você já cuida melhor da sua programação. Né? É que o Maguinho, ele se programa com o jornal da semana passada, cara. Quando ele chega no cinema, ele já não dá tempo. Não. Se programa com o jornal, realmente deve ter algo errado. Né? Então, enfim. Não, pior se o Marcelo não ligasse para aquele telefone, sabe? Visse a programação. É. Cara, então, na verdade, foi uma surpresa, porque era um filme que eu não tinha ouvido do lançamento, não conhecia o filme. Eu fui pelo ator, eu acho que é muito querido por todos nós aqui, que é o Ricardo Darín. Ah, eu amo esse cara. Eu assisti o Truman, que é o novo filme dele. Sim, eu vi também. Filme espanhol. Você viu também? Não vi, mas quero muito ver, o amo. Não, a gente não vai falar nenhum spoiler, tá, gente? Mas fale aí, Renatão, por favor. É, eu fiquei o mês inteiro, na verdade, falando muito pro Marcelo assistir esse filme, porque eu sei que ele é muito fã. Porra, adoro esse cara. É, pra quem não sabe, ele é a história de um homem que tá numa situação problemática na vida, ele resolve meio que abandonar tudo e entrar numa jornada pra escolher o caminho dele, né? E nessa busca ele acaba contando com a companhia de um grande amigo dele, que ele não via há anos, que morava no Canadá e tudo mais, vivido pelo Javier Câmara, que também tá espetacular, muito bom, cara. Muito bom, ator, no filme, então. Ele é incrível no filme, e a química dele com o Darín é espetacular. Rapaz, eu diria que ele consegue até ofuscar o Darín em vários momentos. Eu achei até que em vários pontos ele fosse mais o protagonista do filme, mas... Sim, sim. Acompanhando os dois, tem aquele que dá o nome ao filme, que é o simpático cachorro, né, que é o Truman. É, que é o Truman, pode crer. E, na verdade, é a busca do personagem do Darín pra buscar um novo lar pro Truman, né? Só que, tipo, pode parecer uma parada meio boba, um roteiro simples, assim, e tal, mas a história que o roteiro vai desenhando, sabe, de força, superação e da luta dele pra recuperar, tipo, não só a rédea na vida, mas... descobrir valores em família, amizade, algo que ele já tinha meio que largado. É, eu acho muito legal, achei muito bonito, sabe? E é um filme assim que emociona até quem é um pouco mais duro, sabe? Eu achei a fotografia espetacular. E a direção é muito boa também. A direção é muito boa do Seth Gay. É um diretor espanhol. Espanhol, de Barcelona. É. Sim. Eu acho que o que ele fez com a cidade de Madrid no filme, ele trata a cidade quase como um personagem no filme, sabe? Eu acho que ele deixou um pouco de lado os pontos turísticos e sim, deixando mais a cidade viva, sabe? Ele é como um diretor, se ela fosse ele, parte da história deles. Ele faz isso também muito bem num filme, até com os dois que atores. Os homens, né? Falam. Que os homens falam, muito bem. É, o ritmo, ele trabalha as coisas com um ritmo bem lento, ele consegue construir os personagens de uma maneira bem cadenciada e abre muito espaço para os atores trabalharem não só os dois atores principais, mas até os coadjuvantes, assim, eu gosto muito da maneira que eles encontram um médico aqui, uma vizinha ali, ou, sabe assim? E são todos bons atores, né? Por mais que eles apareçam um pouco... Eles são ótimos personagens, né? Sim, cara? Sim. Você se identifica e você se interessa por todos eles, você quer acompanhar aquela história. É um filme muito gostoso se você quiser fugir um pouco das explosões, das lutas e... Enfim. Totalmente, cara. É, vale a pena, sim. Boa recomendação. A minha surpresa do mês... Foi Mowgli, o Menino Lobo. Ah, que bonito. Vou confessar uma coisa pra vocês, vocês vão falar assim, nossa, que absurdo, mas é verdade. Você não tava empolgado, cara? Eu nunca vi nada do Mowgli, eu não conhecia a história. Não fala isso! Nunca vi o desenho? Não, nunca vi o desenho. Eu sei que tem uma continuação também, né, Mowgli 2, também não vi. Essa aí esquece. Não. Você nunca viu, tipo, o Livro da Selva que passava no SBT? Não conhecia a história do filme, não ia ver, né, quando saiu o trailer, cara. Eu nem me interessei. Eu me interessei mais pelo Tarzan, que vai sair agora, né, esse ano. Nossa, você é louco. Pois é, do que... Pelo Mowgli. Caralho, só que assim, cara. Uma coisa me interessou nesse filme, que era o nome do John Favreau, que é um diretor que eu admiro desde o Zatura. Não, e um elenco de dublagem todo do filme, que é absurdo. Muito bom, sim. Eu gosto muito de tudo que o John Favreau fez. Principalmente os filmes menores dele, o Chefe e o Zatura. Chefe é genial, cara. Cara, Chefe é bom demais. Mas enfim, fui ver... quando o filme estreou, eu vi que ele tava tendo críticas extraordinárias. Bom, como tinha o nome do John Favreau, fiquei curioso, fui ver no cinema logo na estreia. O que todo mundo falava que é excelente, eu não consegui ver direito no cinema onde eu tava, que era o 3D, porque o cinema, o 3D que eu vi não tava muito bom. Mas o filme, muito bem feito. Assim, eu gosto de filmes que eu olho pro filme e eu falo assim, eu não tenho ideia. A gente vai até falar de um dos filmes que estreia esse mês agora, o X-Men, que é um filme que me afastou, assim, por completo, por causa dos efeitos especiais. E esse não. Eu fui ver, tinha visto muito pouco do filme, não tinha visto nem o trailer. Fui ver, adorei o filme, achei muito bem feito. E eu olhava as cenas daquele filme e eu falei assim, cara, como eles fizeram isso? É o filme que eu acho que vai estar, assim, em diversas premiações no Oscar, na parte técnica. Concordo plenamente, cara. Em vários momentos do filme, eu fiquei, assim, chocado por tudo aquilo ser falso, sabe? Aqueles animais, aquele cenário, sabe? Toda aquela recriação da floresta. E é engraçado, eu cheguei até a conversar com o Marcelo depois de ter visto o filme. Eu comentei com ele, engraçado pensar que John Favreau seria referência pra um diretor visual desse tipo, né? Sim, sim. Ele é um cara que, pô, quem acompanha a carreira dele, como a gente tava falando aqui, filmes como Swingers, sabe? Sim. Quem imaginou que o cara que começou com Swingers ia estar com... Mas eu posso falar uma coisa? Ele tem um jeito de... Isso é uma das coisas que eu gosto dele fazendo filmes grandes, assim. Ele tem um jeito de fazer muitos efeitos práticos na tela. Esse filme, ele usa muitos efeitos especiais, só que ele usa de uma maneira muito prática. Então eu cheguei a ver alguns milhões de vídeos de bastidores que tem aí pela internet. E vale a pena ver, assim, algumas coisas que eu achei que eram práticos não eram, efeitos práticos eram digitais. E vice-versa, enfim. Muito bom. E o filme é interessante, a história eu achei interessante também. Me falaram que não é muito parecido com o desenho, né? Pelo que... Não é muito parecido com o desenho. É diferente, tem algumas coisas diferentes, sim. Ele puxa um pouco mais do livro. Eu diria, assim, que... Posso estar sendo muito, muito prematuro, mas eu diria que é a versão definitiva da história do Jungle Book. Assim, um filme, você quer mostrar um filme do que é o livro da selva, né? O livro da selva é esse filme, cara. Não, eu sei que o final também é diferente, né? Mas eu acho que eles... é diferente porque eles querem uma continuação, né? Pois é, eles querem fazer uma continuação. Já pediu um favor, né? Já confirmado, já. Tá... Já confirmado. Estarei lá pra ver a continuação também, porque... Também, eu... Assim como vocês dois, eu gostei muito, cara. Pô, eu sou muito fã da própria animação. Vi, mas falei com... Então, quando a minha sobrinha era mais novinha, ela adorava o Mowgli. E teve um final de semana que eu vi umas 4 vezes no mesmo dia. Que ela tinha em volta, sabe? Então, assim, é um filme que eu tenho um carinho enorme. Com uma fotografia espetacular. Espetacular. Cara, uma direção de John Favreau fantástica, porque assim, o Neil Seth é um garoto, é um menininho, cara, e você atuar com o nada, e você, ó, corre aqui, salta ali, tem um tigre atrás de você, tem uma cobra aqui, sabe? Então assim, é uma direção de atores muito boa, cara, e o cara, Renatão, você falou também o que falar da dublagem, cara. A Idris Elba, Scarlett Johansson, Bill Murray. Idris Elba nesse filme, cara, ele está absurdo. Tá absurdo. Porque a voz dele, mexeram na voz dele. Com certeza mexeram. Sim. Cara, toda vez que eu escutava a voz dele, me tremia a espinha. É, eu tava perto da caixa de som. Eu não sei se você concorda, Marcelinho, assim, não é um filme pra criança. Tem momentos infantis. Porque assim, quem for com um filho muito jovem, muito novo, pode ter alguns sustos, né? Porque só quando entra o Balu que o filme muda. A fotografia muda, fica mais alegre. Mas o primeiro e o segundo ato, ele é bem tenso, assim. E tem algumas curiosidades que eu achei muito legal. A cena da cobra, que é a Scarlett Johansson, com uma cena espetacular, tensa, um terror absurdo. É a primeira vez que no filme a cobra é feita por uma mulher, né? Tanto no desenho e no livro e no filme de 94. Mas eu vou te falar, o que eu menos gostei no filme foi a Scarlett Johansson. Ah, sério? Porque pra mim foi... É até uma cena que eu achei assim... Eu não vou dizer que é irrelevante, porque precisa da cena pro Balu aparecer. Mas assim, não, acho que não precisava nem da Scarlett Johansson ali, enfim. Eu achei uma cena que prolongou demais. Uma coisa também que é muito legal, que é um fanservice, que é a música, né? A música genial, que assim, que os takes são exatamente iguais, cara. Aquele é igualzinho. Então, o meu cinema cantava junto, né? Eu não conhecia a música, me senti mal. Também. E engraçado também, que assim, que na versão legendada, como eu vi, né, a dublagem da música é a letra que nós conhecemos. Que não tinha nada a ver com o que estavam cantando. Não sei se vocês notaram isso. Só não dei nota 10, falei com o Renatão isso, porque a geografia achei meio zoada. Entendeu? É tudo muito perto. Longe e tudo muito perto ao mesmo tempo. É verdade, é. Entendeu? Mas, enfim, é um filme incrível e eu amo a Disney. Eu só queria deixar aqui um adendo, porque eu vi... A primeira vez que eu vi o filme, eu vi duas vezes, recentemente. Nossa, que legal. Olha. É, porque a primeira vez que eu vi dublado. Ah, então você conseguiu comparar, né? É, eu quero só levantar isso, cara, porque... Queria muito ver ele legendado por causa dos dubladores originais, originais e tudo mais. Como a gente já levantou muito a bola aqui da dublagem original, eu queria falar aqui rapidinho do Bill Murray, que tá espetacular como Balu. Também. E do Christopher Walken como Rei Louie. Rei Louie, é. Foram os meus dois favoritos, cara. Shere Khan tá foda com o Idris Elba. É, eu quero ressaltar que a dublagem original, nacional, é espetacular, cara. Tá boa, né? Não deve nada, tá muito bem. Boa, que legal. Marcos Palmeira faz uma voz pro Balu muito boa. Thiago Lacerda é o Shere Khan, ele tá muito legal também. Thiago Bravanel, que é o Rei Lu, e todos seguram muito bem, sabe? Tá excelente, cara. Eu acho que não deve nada. Quem vê dublado não vai ter uma experiência ruim. Eu queria perguntar pra vocês, assim, de um filme menorzinho que chegou aqui, chegou meio discreto, muita gente nem sabia que esse filme ia estrear esse ano. E ele estreou sem muito alarde, mas eu tenho certeza que todos nós aqui da mesa vimos esse filme. Tô falando do Cloverfield. Rua Cloverfield 10. Queria saber um pouco da opinião de vocês, porque foi um filme que dividiu um pouco a plateia. Ah, Renatão, você chegou a ver, né? Vi sim. Eu gostei muito do filme. Eu fiquei pensando porque eu acho que nessa vibe de suspense, né, um filme assim... terror, a gente tá tendo um ano até que legal, né, pra pensar em 4 meses a gente teve dois filmes assim, que eu acho que é A Bruxa e o Cloverfield, e eu fiquei lembrando muito do que vocês falaram da Bruxa, que não gostaram no final e tudo mais, que acho que tirou um pouco gostei, do filme. Eu praticamente gostei também. Eu não gostei do final do Cloverfield, eu acho que o final do Cloverfield destoa muito do resto do filme, cara, destoa muito. Vira um outro filme, mas, tipo, literalmente. Vira outro filme, é grosseiro a mudança. E você não acha que foi proposital, talvez? Ele tava pontuando tudo daquela era daquele universo. Mas todo mundo sabia que era daquele universo, porque o nome já diz Cloverfield. Você tá pagando pra ver Cloverfield. Tem muita gente, Renatão, que não viu o filme de 2008, né? Então... Não, mas aí então vai chegar lá e não vai saber nada, porque é aquilo. Verdade. Mas tipo assim, o filme tava lá com leves pontuados que era o universo Cloverfield. E no final, ele virou tipo um bum, sou do universo totalmente e vou criar uma franquia. Sabe, não tinha necessidade, tava tão claustrofóbico, tão interessante, sabe, aqueles personagens, naquele bunker, sabe, tudo aquilo eu gostei tanto, e John Goodman tá tão bem. Eu sempre gostei muito da Mary Elizabeth Winstead, eu também. Sim, verdade. Sou apaixonado por Scott Pilgrim, mais que eu não gosto tanto dela como a Ramona Flowers, eu gosto dela, mas eu sempre achei ela uma atriz, assim, ok. E nesse filme ela tá muito bem mesmo. No dia seguinte eu vi um filme com ela no Netflix, que é Smash, esse nome. É muito bom. Pô, ela tá excelente no filme também. E Smash, pra mim, é a melhor atuação dela como atriz. Eu também acho. Visto. Mas olha, você chamou atenção pra uma coisa, eu não queria que deixasse passar em branco. O John Goodman, acho que já passou da época dele ganhar um Oscar. cara. Ele não vai ganhar por esse filme. Ele não vai ser nem lembrado. Não vai ser nem lembrado. Mas ele vai ser lembrado aqui no RatosCast. Uma atuação fabulosa. Absurda a atuação dele. Em uma cena, ele consegue te deixar apavorado. E na outra cena, ele é o melhor amigo que você já teve na sua vida. Sim, sim. E você não acha e também. Você não sabe o que você vai sentir com ele na próxima cena. Então, isso ele consegue construir uma tensão nesse filme que é extraordinária. Ele é o filme pra mim. Eu acho que, assim, concordo com vocês. Eu gostei muito também. Eu acho que é um filme que, assim, aonde se contar menos possível ajuda, entendeu? É um cenário, são três atores ótimos, cheio de referência, tensão pra cacete. E eu acho assim, você não precisa ter visto o primeiro pra entender esse. São filmes diferentes. Sim. Que se compõem no mesmo universo. É claro que o final, ele é muito díspare do que o filme te vende. E eu acho, não sei se vocês concordam também, que o John Goodman e o Bunker é a mesma pessoa. Porque assim, quanto mais você Sim. conhece ele, você vai conhecendo mais o Bunker. E ele tem uma frase que eu achei muito foda, que é uma puta de uma metáfora. Vocês acham que sou louco, mas loucura é querer construir a arca depois que a inundação já veio. Isso é muito foda. Eu acho que como o primeiro filme, esse filme foi uma excelente jogada de marketing. Sim. Mas a vantagem que esse filme tem é dos grandes atores como o John Goodman, principalmente o John Goodman, vá ver o filme por ele. E de bônus, uma grande atuação também da Mary Elizabeth Winstead, que é boa atriz também. Mas enfim, o filme é do John Goodman. Eu só queria chamar a atenção para o diretor, que é o Dan Trachtenberg, que ele fez um curta. Curta você vai encontrar no YouTube ou no Vimeo. Não tenho certeza em qual, mas você vai encontrar. Se chama Portal No que é Escape. É sobre o jogo, né? Que é sobre o jogo. É sobre o jogo. É Portal sobre o jogo. No Escape. Sim, o jogo é muito legal. Pois é, eu nunca joguei o jogo, nem sabia do que se tratava, mas é muito bom, muito bem feito. A ideia é interessantíssima. O jogo é aquilo do curta, cara. O jogo é muito interessante. E eu acho que o terceiro, Renato, falando, embarcando no que você falou, acho que pode ser um tipo invasão. Invasão da, de Los Angeles, né? Só que bom. Invasão do mundo. Puta merda, nossa, invasão do mundo. Só que bom, entendeu? Mas é que tá, tipo, não me interessa. Se ele for um filme assim, se ele for tipo um invasão a Los Angeles, aquele Skyline, que era horroroso. Nossa. Ou até um Independence Day, cara, não me interessa esse tipo de filme, sério. Eu acho que eles estão fugindo o máximo disso que eles podem, então. O problema é que eles armaram bem pra esse caminho. Esse sim, sim, é verdade, verdade. Pois é. Muito bem, falando em filme estranho, eu queria perguntar pro Renatão o que ele achou do Ave César. Que eu sei que ele não é muito fã. Eu sabia que sobrou pra mim, Eu joguei essa bomba pra você. Eu sei que ele não é muito fã dos irmãos Coen, mas eu tô curioso. O Maguinho chegou a ver, Maguinho? Pô, não cheguei a ver. Não conseguiu, né? Interessei muito também. Interessado. Eu também, assim como o cara Renatão, não sou muito adepto dos irmãos Coen. Blasfêmia. Os filmes deles nunca falou comigo, com exceção de três que eu vou falar depois, mas, Renatão. Ele não sabe o que fala. Perdoe-o. Não sabe o que fala. Mas, Renatão, tem a palavra que eu completo depois. Eu também não sou muito fã dos Coen, não. Blasfêmia. eu gosto muito deles como roteiristas. Assim, eu acho que a escrita deles é dinâmica, fiada, mas tem poucos filmes que me prendem, sabe? E Ave César, eu acho que não me prendeu nem um pouco. Eu acho que é até um dos filmes mais fracos da carreira deles. Eu tinha visto o trailer e eu tinha embarcado na ideia. Ele, visualmente, é muito bonito. Com o trailer eu... Roger Dickens, hein? Roger Dickens, é verdade. Diretor de fotografia. O trailer é muito bonito. O filme é bonito. O filme, não vou negar. Sim, sim. O filme é bonito, o filme tem uma arte. De cores, né? Ele é muito colorido. Ele tem até uma cenas noturnas, não sei se você reparou, mas elas são bem... Elas têm uma cor diferente, né? Uhum. A direção de arte é fantástica. O elenco desse filme é de invejar qualquer produção. Verdade. Todo mundo se divertindo muito, né? Aí que tá o problema, né? É porque é muito divertido. Ele é até um filme engraçado, de certos pontos. Eu acho que ele é engraçado da maneira estranha. Porque ele é um filme estranho. Mas eu fico tentando pensar, porque, tipo, os irmãos Coen, ele tem um humor negro. Nesse filme, ele parece ser, tipo, aquelas comédias meio quirky, sabe? Meio, não diria o Wes Anderson, mas, sabe? Eu não acho que ele tenha aquela acidez dos Coen, sabe? Não. Mas é que eu não acho eles tão humor negro, assim. Eu acho que os Coen, eles têm uma filmografia que eles têm filmes mais começo, meio e fim, que é o Fargo, o Onde os Fracos Não Têm Vez e tal, que são filmes que seguem uma linha narrativa. E filmes que são absolutamente sobre nada. São pessoas que depositam muita importância numa situação onde nada é importante. um dos filmes que eu acho maravilhoso, que é o Um Homem Sério, Queime Depois de Ler, esse. Tem uma cena nesse filme que é o exemplo perfeito disso, que é a cena do dinheiro e o submarino. Uhum. Tá aí o humor deles, entendeu? Assim, eu não acho que você vai ver, não deve ver um filme dos Irmãos Coen sem conhecer um pouco, pelo menos, da filmografia deles. É, você vai se decepcionar. Vai. Não é um tipo de filme que você vai gargalhar. Tem alguns filmes que eu passo mal de rir. A Roda da Fortuna, por exemplo, eu acho. Não, mas tem cenas desse filme que são muito engraçadas. Sim, são bem engraçadas. Eu tô dizendo assim, não é necessariamente que você vai gargalhar. Não, mas a cena, eu acho todas as cenas do... Eu vou precisar de ajuda, vou falar do nome dele, que pra mim é um dos destaques do filme, que é o Alden Ehrenreich. Ele faz um cowboy, né? Ele faz um cowboy, ele é um ator de... Perfeito. É um cowboy, né? Um ator de filmes de faroeste, que... só faz esse tipo de papel e tudo mais, ele é escalado pra um drama. Só que ele é péssimo ator. Essa cena é maravilhosa. Cara, essa cena é de gargalhar, de rir. O Ralph Fiennes, ele é o diretor, né, e fica tentando fazer ele entregar o diálogo na forma correta e... Só que a forma dele de andar já muda completamente. Você vê que na hora que ele fala corta, ele parece que ele relaxa, sabe? É. Aí o ombro já dá aquela descida. Eu acho que ele é um dos grandes destaques do filme, que pra mim o elenco é muito bom. Eu achei o trabalho do Josh Brolin muito, muito bom. George Clooney também tá excelente. Eu gostei da Scarlett Johansson, eu achei que ela fez até um sotaque legal. Não tem como também não mencionar o Channing Tatum, que tem um papel assim de fala muito pequeno, mas ele tem uma cena de dança, né? Que é onde ele faz melhor, né? Não, mas é que ele lembra bastante o Gene Kelly nesse filme. Por essa questão, né? Não sei até se não é uma homenagem direta ao Gene Kelly, não sei dizer. É, porque o Gene Kelly é um cara que entrou em Hollywood por causa da dança, mas eu gosto dele. Todos eles lembram personagens que do cinema. Tem até uma personagem que é a Carmen Miranda ali no filme, né? Ela se chama Carlota Valdés. E ela anda com as frutas na cabeça e tal. Tá, mas é uma homenagem tão forte e tão pontuada pra aquela época que a gente que não é daquela época ou não é daquele meio, uhum, fica em muitos momentos assim, tipo... Ok, mas você sabe que eu consegui pescar outras coisas nesse filme. Achei tão engraçado isso, ou tão legal isso. Uhum. Naquela época, pra quem não conhece o cinema, naquela época mais, existia o cara do estúdio, que no caso é o personagem do Josh andava em tudo. Filme. É, que é o fixer, né? O cara que resolve... Da vida do ator, né? Não era... Exato. Só da carreira, era da vida inteira. E deixa todo mundo, tipo, andar nos trilhos. Saiu um pouquinho, ele vai lá e acerta. É, outros filmes já exploraram isso, até de uma maneira mais noir. Tem alguns filmes, assim, que você pega mais a parte de tragédia dessa questão toda. Mas eu acho que é um filme diferente. É, você traz uma comédia. Uma coisa que eu consegui tirar também do filme, que me emocionou um pouco, assim, foi uma homenagem discreta que eles fizeram, colocando no filme Christopher Lambert e o Clancy Brown, que são os dois personagens principais do Highlander, cara. Então o filme tá fazendo 30 anos esse ano. Herói e vilão do Highlander, no mesmo filme, depois de tanto tempo. Cara, eu não tinha pegado aqui, cara. Pois é, cara. Eu peguei algumas coisas. Christopher Lambert eu peguei. Eu tô aqui viajando e adorando ouvir vocês. Tô aqui... Como eu falei, assim, eu me interessei muito pra ver o filme, o trailer eu achei muito interessante, mas assumo também que a filmografia deles não conversa muito comigo. Eu gostei muito do Fargo, achei Fargo muito legal, amei o Inside Llewyn Davis, eu achei ótimo. A Roda da Fortuna com o Tim Robbins é muito legal. Uhum. E Onde os Fracos Não Têm Vez também, Renatão, eu te abraço e também eu não gostei, cara. Genial. Enfim. Nossa, você não tem... Mas eu quero ver, cara. Vou ver se, caso eu tenha um tempo ainda, semana que vem, vou ver se eu consigo ver. Quero ver, sim. Cara, eu acho que o problema, meu problema maior ainda com o Onde os Fracos Não Têm Vez, só pra fechar isso aí, é porque tirou o Oscar de Sangue Negro, que pra mim é um dos melhores filmes. Também é um filmaço. É na vida, cara, como eu amo aquele filme. Muito bom mesmo. Vocês querem ver um filme ruim que eu vi esse mês? Esse sim é ruim. Pior que a Ratoeira? Já tô imaginando, já. Cara, é pior que a Ratoeira. Eu vou falar que é pior. Sério? Olha só. É pior que a Ratoeira. Sem saber o que é, eu já concordo. É pior que a Ratoeira, sim. Concordo. Qual que é, Maguinho? Fala aí. É Invasão a Londres. Acertei. Eu vi Invasão a Londres. É isso. Eu também vi Invasão a Londres. Eu sabia. Você viu também, Maguinho? Eu vi, cara. Olha só, os três foram ver Invasão a Londres. Meu Deus do céu, Renatão. Eu saí assim do filme e falei, cara, eu prefiro ficar jogando Call of Duty, sabia? Não, eu vi por causa de vocês, cara. O primeiro é muito maneiro. Não, o primeiro é legal. O primeiro é legal. Muito maneiro também. Esse vai ser maneirão. Eu fui ver. O Tony Fuqua, que é um excelente diretor. Sim, sim. É um bom filme de ação. Agora, esse segundo, meu Deus. Cara, esse filme tem uma coisa legal. O plano sequência, que dura, sei lá, 5 minutos, 6 minutos. Que é ele invadindo um prédio no meio de um tiroteio, que é muito Call of Duty, como diz o Maguinho. É, cara, eu falei. Tirando essa cena, tudo nesse filme. Então, pra gente não ter que falar do filme, eu vou perguntar pro Maguinho o seguinte: você compra o Gerard Butler como protagonista de um filme desse tipo, né? Gente, depois de Deus e do Egito, ninguém compra ele com mais nada. Com mais nada. Por isso que eu perguntei pra você. Com mais nada. Mas, cara, um filme péssimo. E eu coloquei aqui como a bomba do mês, entendeu? E eu sabia que você ia falar esse filme, sabia. A minha próxima pergunta pra vocês era: qual foi o pior filme que vocês viram esse mês? Invasão Holanda. Vai todo mundo concordar nesse? Então? Não, tô com a mão levantada aqui já. Renatão, também. Você tem algum comentário, se é que vale a pena falar de Invasão Holanda? Eu comentei isso quando o Marcelo viu Deus do Egito. Tá. E repito agora. Gerard Butler nunca fez um filme decente. E Gerard Butler... 300, cara. 300 é um bom filme, pô. Cara, 300 é legal, mas whatever. Eu não ligo muito pra 300. Olha só, quem eu tô com medo, sinceramente, de, tipo, tá, a carreira dele tá acabando, se ele continuar nessa linha, é o Aaron Eckhart, cara. Que o Aaron Eckhart, se eu não me engano, depois do Dark Knight, ele não fez um filme bom. Fez uma coisa decente, é verdade. É, eu não lembro, cara. Eu não lembro de um filme bom dele depois. Ele tá nessa empreitada também horrorosa. Meu Deus do céu, que coisa ruim. É. Se você quiser ver alguma coisa boa de Gerard Butler, ver como treinar o seu dragão, que ele não aparece, só a voz dele. Ah, genial. Bom, então a gente foi unânime no que o pior filme do mês foi Invasão a Londres. Ah, com certeza. Eu não falei da Ratoeira ainda, mas enfim. É, ah, para o duro. Mas olha só. Tu achou a Ratoeira melhor mesmo? Vocês... Então, eu vou falar disso, calma, vou falar. Dá pra gente ser unânime também no outro polo? Em qual foi o melhor filme do mês, não? Com certeza. Difícil falar algo diferente disso. Renatão, eu vou te dar, já que eu te dei um pepino com o filme dos Coen, eu vou te incumbir dessa tarefa. Qual foi o melhor filme do mês, segundo nós três? Capitão América, Guerra Civil, Team Cap, dominando o mês, dominando, quiçá o ano, cara. Por que é Team Cap? Não entendi. É, eu também não sou Team Cap, não, cara. Entendi. Por que é Team Cap? Continuo dizendo, o time que tem a visão... Porque você deu na minha mão e eu sou Team Cap e todos vocês. Porque o filme... Tá mais justo, tá bom. Eu vou debater, quem quiser ouvir a gente debatendo mais sobre Team Cap, Team Iron Man e tudo mais, fica pra semana que vem, nosso cast super especial focado na Guerra Civil, acho que vale... O jabazinho aqui rápido. Verdade. Ali a gente vai debater mais essa questão dos times e tudo mais. E eu vou mostrar pra todo mundo como é que o Team Cap é o melhor time. Maguinho, por favor, sua opinião. Por que você achou Capitão América Guerra Civil o melhor filme? Eu achei um filme absolutamente incrível, entendeu? Eu acho assim, quem não viu o filme ainda, você até pode escolher um lado. Quando você vê, foda-se o lado. Aí é que eu falo assim, como um roteiro faz diferença, né? Minha cara descer, quem poderá te defender agora? Nem eu que gostei do Batman. Ficou ruim, hein? Te defender. Porque assim, é impressionante como os irmãos Russo, eles conseguem fazer pela segunda vez nesse universo. Eles já fizeram com o Capitão América 2 o melhor filme desses 12, na minha opinião. E eles conseguem, num Capitão América 3, fazer o melhor filme desse universo Marvel. Três motivações completamente plausíveis. E eles conseguem humanizar o filme de uma forma que você crê que tudo aquilo pode estar acontecendo. É tanto personagem, apresentam mais dois personagens incríveis, cara. De uma forma tão orgânica e tão simples... Verdade. Entendeu? Extremamente bem editado, bem coreografado. Você entende pra onde eles vão, quem que eles querem enfrentar, qual é o superpoder de um pra atacar o outro. Você entende tudo. É bem explorado, né? Toda habilidade de cada um deles é bem explorada. E o que eu acho assim, você tem um Robert Downey Jr., cara, que põe o filme no bolso. Não é o filme dele, o filme não tem o nome dele. E na minha opinião, não existe um ator dramático no universo Marvel melhor que ele. Não existe. Então assim, Chris Hemsworth. Benedict Cumberbatch, cara. Não vimos ainda. Ok. Vamos falar. Não, eu concordo com o Marinho. Tilda Swinton tá no universo Marvel. Vamos. Chris Hemsworth. Vou falar disso daqui a pouco. Meu Deus do céu. Mas eu acho assim, só pra terminar, que eu vou deixar esse cast espetacular que vocês vão fazer. Vocês conhecem muito mais que eu. Mas assim, eu como não conhecedor desse grande universo, achei o filme absolutamente incrível. O melhor filme dos 13. E o que eu fiquei mais impressionado assim, cara, se os irmãos Russo já nos entregam isso agora, você imagina o que eles vão fazer no Guerra Infinita. É, cara. Parte 2. Então assim... Calma. Calma. Meu Deus. Agora eles vão errar também. Meu Deus, descer. Olha a boca, cara. Eu acho que você precisa se mover já, pra ontem. É, eu vou deixar pra falar um pouco mais da minha opinião no cast, quem quiser ouvir tudo mais, mas eu vou deixar aqui no geral que eu curti, assim, absurdo do filme. Sim. O Marcelo falou o ponto certo. Ele tem um roteiro tão bom que você entende a motivação de todo mundo. Eu fiquei aqui brincando no negócio do Team Cap, mais que você realmente seja realmente defensor do lado do Capitão América, eu gosto mais dele. Mas você compra a motivação dele, você compra a motivação do Tony Stark, sim. Você compra a motivação do Zemo. Sim. Você, sabe, você entende todo mundo, você compra o porquê do Pantera tá ali e, caraca, como é bem resolvido as introduções de personagens novos, as cenas de ação são bem coreografadas, eu acho que é tudo bem estruturado. São muitos personagens, né, e todos eles têm um porquê tá lá, tem o seu, nem que seja mini arco, tá ali, tá bem pontuado, ele é um filme que emociona, ele é um filme que diverte, ele é um filme com excelentes cenas de ação, eu achei incrível, cara. E uma coisa, só pra terminar também, que eu achei incrível também, que a gente sentiu falta no Batman, assim, a gente não, eu acho que não tem como não comparar, porque o Batman saiu agora, e esse veio logo depois. Não, e os filmes são sobre o mesmo tema, exatamente. Né, praticamente. Uhum. Sim, galera, quem sentiu falta da porrada do Batman e Superman, nesse, a porrada come em vários momentos, de uma forma tão espetacular que você fica, caraca, eu fiquei assim, tipo, tremendo, suando. Então, assim, eu acho que pra terminar isso, cara, DC, se cuide. Quem sentiu falta da Marta, ela não tá no filme, fica tranquilo, tá? É, verdade. Mas tá, te amei, meu, Marisa Tomei, coisa linda. Nossa senhora, eu achei que ela, né, ela tava sumida e tá uma beleza. Aliás, uma das melhores piadas do filme é em relação a exatamente ela ser tão bonita pra ser a Tia May. Sim. Não, tá rolando um meme incrível na internet, que é o curioso caso da Tia May. Cada vez mais nova. Muito bem. Eu queria só fazer uma menção honrosa antes da gente entrar na ratoeira ao dono do jogo, o filme do Edward Zwick. É verdade. É um excelente diretor. É um excelente diretor. É um filme sobre xadrez. Sim, sim. Aí você vai falar assim, pô, como é que um filme de xadrez pode ser interessante? É um filme extremamente tenso, uma das grandes atuações do Tobey Maguire. Eu falo isso assim, na frente do Renatão, porque eu sei que ele odeia o Tobey Maguire. Odeio. Cara, ele tá muito bem nesse filme. É do diretor do Diamante de Sangue, né? Edward Zwick, do Último Samurai, e que agora vai fazer a continuação do Jack Reacher. Né? É uma história real, né? Ele, o Bob Keane, né? Sim, ele lembra um pouco Uma Mente Brilhante. Sim, tá? Sim, é. Dá a entender pra ele, dá a entender. Vou ficar por aqui, mas ele e o Liv Schreiber, muito bem os dois no filme. Um pouco exageradinho, assim, mas o filme é muito legal, vale a pena ver, não deixem de ver. Estreou na última semana de abril, pode procurar, que é bem legal. Cara, eu só queria só falar um filme que eu também, batendo naquela mesma tecla que a gente fala desde o início desses cast mensais, que é aquilo, são filmes que estreiam num final de semana, no outro já não tá mais. Não conseguiu ver. Eu queria ver que é Senhora da Van. Ah, sim. Filme inglês. Pô, eu tava esperando pra falar desse filme aqui, eu também queria ver. O do Nicolas Ritzmer com a Maggie Smith. Isso, E o trailer é tão bonitinho, cara, que eu fiquei interessado em ver, que é uma senhorinha que mora numa van. É um filme genuinamente inglês, aquela comédiazinha inglesa, e eu fiquei interessado de ver, mas aqui nos cinemas do Rio de Janeiro eu não tô encontrando mais. É a pequena Miss Sunshine na Inglaterra. Verdade. Muito bem. Renatão, teve algum filme que você queria ver e não viu? Exatamente esse. Eu queria ver A Senhora da Van, e eu queria muito ver O Escaravelho do Diabo, cara. Ah, sim. Nacional. O nacional. Eu gosto muito quando o cinema nacional brinca com isso do gênero, né? Começa a abraçar o que é o cinema de verdade, né? Eu defendo muito essa questão que o cinema nacional não é o cinema nacional, é cinema. A gente não tem, né, Renato, gênero, né? A gente não tem gênero. Então eu acho que eu gosto disso quando aqui a gente começa a arriscar pro cinema de gênero. Verdade. Eu queria indicar um filme que eu acho que vai ser muito ruim, mas eu quero ver porque eu tô curioso. Eu gosto do elenco do filme e do diretor. É um filme chamado Mente Criminosa. Passou aqui em São Paulo, onde eu moro, não vi passar em lugar nenhum perto. É do Ariel Vroman. E é um filme que tem um elenco que eu admiro muito. São atores que eu gosto demais, que é o Kevin Costner, o Gary Oldman, o Tommy Lee Jones, Ryan Reynolds, Michael Pitt. Ah, sei qual é esse filme. Tem, aliás, um dos melhores atores de ação hoje, que é o Scott Adkins, tá no filme também. Alice Eve tá no filme. Tem um elenco maravilhoso o filme. E eu fiquei curioso. Gal Gadot também. Então, assim, fiquei curioso de ver o filme. Não, eu sei que estreou, mas eu não consegui pegar pra ver ainda. Faltou mais algum filme, gente? Vocês querem comentar aí? Não? Podemos entrar na ratoeira. Por favor, né? Estou aqui ansioso. Já tá na hora, né? Já tá na hora. Muito bem, então, a vinheta da ratoeira, por favor. Renatão, eu vou pedir pra você, já que você me incumbiu desta medonha tarefa... Já tô rindo aqui. É bom quando é nos outros, né, mãe? Não, mas eu vou falar pra você. Desde que vem é contigo. Isso, que essa ratoeira eu viria, nossa, rindo. Não, rindo tu não viria, não. Tu podia rir nos primeiros 5 minutos. É verdade. Aconteceu uma coisa inédita nesse mês. E eu vou pedir pro Renatão explicar, porque já que foi dele a indicação, eu vou pedir pra ele passar o porquê das escolhas e o porquê dessa troca. É, na verdade eu tinha indicado o filme O Maior Amor do Mundo, que é o nosso querido Mother's Day, do Gary Marshall, novo filme de feriado dele. Infelizmente, ou felizmente, pra mim, né? Infelizmente pra mim, infelizmente pro Marcelinho, ele não estreou esse mês. Aí quando a gente tava conversando sobre o que fazer, deixar passar a ratoeira, que é algo que a gente não permite, né? Eu me deparei com esse belo exemplar de filme que estreou na semana, que é o Caçador. O Maguinho tá que não se aguenta, né? Que é o Caçador e, como eu apelido carinhosamente, o Caçador e o Erevo do Gelo, porque eu nem lembro o nome do filme. A Rainha do Gelo. Então, quando eu vi, eu falei, cara, Marcelo, você tem que ver esse filme. Passei e, cara, é impagável. Eu não consigo tirar pra vocês o desespero que ele ficou no grupo nosso do WhatsApp. Não, esse filme não. Puta merda, cara. Eu não vi o primeiro. Será que eu tenho que ver o primeiro? Será que não sei o quê? Caraca. Cara, mas foi tão desesperador que eu acho que foi melhor ter indicado esse filme do que ter indicado O Maior Amor do Mundo. Aí eu falei assim, pô, Marcelinho, veja o primeiro, você tem que participar, tem que entender o universo, entendeu? É, e lembrando que mês passado eu assisti toda a franquia pois Detergente. É, foi isso que me levou a ter que ver o primeiro. Você vê que eu Porque você viu muito mais do que eu, né? É, então, pô, eu vi 62 filmes, inclusive o Zoolander 2. Pois é, só lembrando que, assim, a gente sempre deixa pro público também indicar o filme, né? Então, é, a verdade. Gente faz a nossa indicação e se vocês quiserem indicar outro filme, a gente, se não conseguir ver aquele, vê o indicado do público ou vai ver o do público. Né? O problema que aconteceu esse mês foi o seguinte, é que o público indicou também esse filme das mães aí pra eu ver também. Só que o filme, infelizmente, não estreou. Vai estrear agora esse mês de maio. Eu só quero deixar uma coisa clara antes de entrar no filme. Eu quero falar uma coisa. A pipoca tava muito gostosa, né? É isso, a melhor coisa. Não, a pipoca tava, mas assim, a pipoca sempre é, né? Agora, eu só quero deixar uma coisa clara. Eu não suporto, a palavra é essa, eu não tolero esses filmes, essa modinha que tem de filmes, como é que eu vou descrever? Recontar contos clássicos de uma maneira mais mórbida, mais soturna, mais, né? Concordo com você. Mais juvenil também. É um filme que eu tava pensando assim, vendo o filme, eu tava pensando assim, quem é o público desse filme, né? Um adulto, obviamente, não vai tolerar metade desse filme. E eu acho que ele é um pouco demais pra uma criança. Ele tem algumas coisas além do que uma criança vai curtir. Eu acho que dá até pra levar seu filho, mas eu não levaria. Vi os dois filmes. Vi primeiro esse, porque quando eu li a sinopse, eu li que esse era o prequel do Branca de Neve e o Caçador. E o Caçador, de coadjuvante do título e do filme, né, do primeiro, que é de 2012, ele virou principal e acrescentaram uma personagem nova, que é a Rainha do Gelo, que é vivida pela Emily Blunt, nesse filme. Eu procurei alguma coisa positiva desse filme. A minha coisa positiva, que eu vou falar agora, é o fato de ter três beldades, que são a Jessica Chastain, Emily Blunt e, principalmente, a mulher que eu não consigo encontrar um defeito nela, que é a Charlize Theron. Sim, com certeza. Não, eu só fico preocupado que as três devem estar bem endividadas, né, pra toparem fazer esse filme. Eu acho que a Charlize é a que menos se importa. Eu acho que ela se diverte nos dois filmes. Porque ela se garante bem em outros papéis, né? Ela faz qualquer tipo de filme. Ali. É verdade, bem lembrado. Mas assim, bom, eu vou falar primeiro do primeiro filme, que é o Branca de Neve e o Caçador, pelo simples fato de que ele não é um filme ruim. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver. Eu vi. Mas ele é um filme. Não é ruim, não. Ele é um filme do Rupert Sanders, e ele, pelo que eu pesquisei do diretor, ele só fez esse filme. Ele fez diversos curtas, mas ele fez esse filme. Ele não é um filme bom, mas ele não chega a ser um filme ruim, porque a fotografia do filme é muito boa. Os efeitos especiais são interessante até. O filme foi indicado a 2 Oscars, e não foi à toa, porque realmente o filme é muito bem acabado. Claramente é um filme que teve a preocupação de criar um universo. E vendo o filme, você consegue entender bem onde é que fica a Floresta Negra, onde é que fica o castelo, pra onde eles estão indo, onde vivem os anões. Se você não conhece a história da Branca de Neve, e eu confesso que eu lembro muito pouco, eu lembro dos anõezinhos, né, de gorro, e trabalhando, e cantando e tal, e o filme não é bem isso. Ele tem todas essas coisas que eu não gosto, né, eu não vi Malévola, não vi nem, nada desses filmes eu não me interessa, nada disso me atrai. Esse filme é de 2012, eu não vi esse filme na época, fui ver só agora, mas eu achei o filme interessante. A Kristen Stewart, que é uma coisa que é uma pessoa que me afasta de qualquer filme, ela não compromete o filme. É uma coisa. Ela não compromete. Os dois atores principais do filme, que é a Kristen Stewart e o Chris Hemsworth, eles são os pontos ruins do filme, mas eles não comprometem. O filme não é ruim por causa deles. E, assim, o que mais me alegrou nesse filme, o que mais me deixou feliz pelo filme, é o fato dos anões. Os anões são espetaculares, principalmente pelos atores que vivem os anões, que, assim, é um elenco maravilhoso, né? Só os anões é um filme à parte. Ian McShane, Bob Hoskins, Ray Winston, que é um ator que eu frequentemente falo aqui no cast, que eu adoro, Toby Jones, Ed Marsan, Nick Frost. Quando os anões entram no filme, o filme no começo ele é muito chato, mas quando os anões entram no filme, o filme melhora muito. Aí a gente vai entrar agora no Caçador e a Rainha do Gelo. O problema desse filme, ele não é um filme do mesmo universo desse primeiro. Ele não parece visualmente ser um filme do universo desse primeiro. O Cédric Nicolas Troyan, que dirigiu esse filme, ele trabalhou nos efeitos especiais do primeiro filme, da Branca de Neve, mas algumas coisas ele repete, alguns personagens, alguns cenários, ele tenta meio que trazer de volta. O filme de 2012, cara, 2012, bem ou mal, é muito tempo atrás, pra você ter uma continuação agora de um filme que não pede uma continuação. Ainda bem que eu vi o Branca de Neve depois, porque eu até fiquei com um gostinho bom na boca, né? Porque eu vi o melhor filme por último. Mas eu me ferrei porque ele é um prequel do primeiro ato. O segundo e o terceiro ato se passam depois da história da Branca de Neve. Então, assim, não vou dizer que eu me perdi, porque o filme é muito idiota pra você ficar perdido no meio do filme. O filme é basicamente, assim, ele repete a trama, praticamente, da Branca de Neve, só que em vez de ser a Branca de Neve perdida na floresta, eles botam o caçador atrás do espelho do primeiro filme. Quer dizer, ele tem um prólogo imenso, e aí depois você entra na história, por assim dizer, que é a Rainha do Gelo, ela mora no norte, obviamente, e ele quer buscar o espelho e acaba cruzando o caminho com ela. Cara, o meio do filme é muito chato, a ponto de eu ficar com muito sono durante o filme. Muito sono. Agora, cara, abraço. E não era tarde. Oi? Abraço, ódio, isso. Muito sono. Eu cheguei, em alguns momentos, eu pensei em abandonar o desafio, mas eu falei, não, vou ficar até sério? O final. Sério? É tão ruim assim? Olha, Maguinho, vamos lá. Eu vou começar com algumas coisas. Cara, acabar a gravação. Eu vou comparar uma coisa pro outro. Online comprando ingresso dele pra amanhã. Vamos lá. O filme tem uma narração em off do Liam Neeson. O Liam Neeson não está narrando o primeiro filme, né? O filme da Branca de Neve. Eu não entendo por que ele tá nesse filme. Aí eu falei, bom, interessante, deve vir coisa boa. O Liam Neeson narrando esse filme, que aliás tem muito mais off do que o Branca de Neve, ele parece aquele cara, aquele psicopata dele do Taken, narrando pra filha dele, daquele tom dele do eu vou te encontrar e eu vou te matar, uma história bizarra, né? Eu já fiquei com medo desse negócio. Só que ele narra o óbvio. O começo do filme é assim, ó. Aí a Rainha do Gelo resolveu ir para o norte. Ela abre a porta e fala pra irmã, estou indo para o norte. Nossa, é isso. Cara. Qualquer semelhança com Frozen, na cara, se deixa. É muito ruim, voz óbvia. A ponto de eu pensar assim, por que o Leon estupou essa? Mas isso foi, como foi uma pergunta que eu fiz ao longo do filme muito, eu descobri, foi exatamente isso que você falou, Renatão. Esses atores todos que estão nesse filme, eles tinham um contrato ainda com a Universal, cara. Eles tinham um contrato pra fazer mais um filme ainda com a Universal, então eles encaixaram todos esses atores nesse filme. Tanto que os anões, que são a melhor coisa da Branca de Neve, não estão nesse filme, a não ser por um, que é o Nick Frost. Coitado. Só que assim, enquanto encontrar os anões no primeiro filme é legal, nesse, os anões nem precisam estar ali. A Jessica Chastain, como todo mundo sabe, ela não tá no primeiro filme e ela faz o par romântico do caçador. Eu acho que já é meio óbvio e a química o destino dela. É dois? Absolutamente nenhuma. Nenhuma. Ela parece estar no pause total. As cenas de luta não são ela que faz, então assim, nem isso. A Charlize Theron, ela estampa o pôster do filme, né? E ela praticamente aparece em várias cenas do trailer. E ela só está no filme nos últimos 15 minutos do filme. Nossa. Ela aparece um pouquinho no começo e ela aparece um pouco mais no final. Ela nem precisava estar no filme, é absurda a volta dela no filme. Aliás, as pessoas se recusam a morrer nesse filme. Tem um personagem que toma uma flechada no peito e não morre. Tem outro personagem que cai de uma certa distância absurda e não morre. Tem outro personagem que é esfaqueado por uma adaga pelas costas e não morre. Cara, não, as pessoas não morrem nesse filme. Caralho, vamos botar o George R. R. Martin pra escrever esse roteiro, pra morrer todo mundo. Você descreveu mortes todos os episódios do ano passado. Renatão, essa continuação, ela é muito caça-níquel. Ela é muito caça-níquel e os atores parecem ter noção disso. Ela monta pra uma continuação? A gente sabe que ela não vai existir, porque o filme é um fracasso absurdo. Não. Nenhum dos filmes ele aponta pra uma continuação. Mas por acaso ela assim, apontou? Não. Tanto que assim, a premissa desse filme é tão absurda que, cara, até agora eu fico me perguntando assim, por que ela faz isso, entendeu? Porque a personagem da Emily Blunt, que praticamente foi... pulou do Frozen pra esse filme. A Elsa, né? É, ela é boa, mas ela é má. Ela tem ideias más. Mas ela é boa. Você não consegue ficar com raiva dela no filme. Ela só tem umas ideias desviadas, assim, né? Ela faz Olaf no filme? Não. Mas você sabe que eu fiquei pensando das duas? Assim, primeiro, no filme da Branca de Neve, não há nenhuma menção de que existe que ela tem uma irmã, que é a Charlize Theron, que é a Ravenna, ela tem uma irmã. Não, nenhuma menção. Ela tem um irmão no filme, mas nem os dois menciona que ela tem uma irmã, que, entendeu? Então isso já é meio absurdo. Né? A ligação de um filme pro outro é praticamente inexistente. Por isso que eu digo que é um caça-níquel, assim, descarado. Ele nem se preocupa em... sabe, em fechar essas arestas aí. Mas assim, eu fiquei pensando assim, pô, se uma nasceu com o poder de transformar as pessoas em pedras de gelo, e a outra nasceu com o poder de ter lanças, assim, a Charlize Theron, ela tem um poder nesse filme que é, como é que eu vou explicar? Ela lança... É tão absurdo que, cara, é difícil explicar. Ela tem garras. A roupa dela formam garras, e essas garras, elas perfuram as pessoas à distância. Uma é filha do Sub-Zero e a outra é filha do Scorpion. Que galhofa linda. Mas não parece é? Bom. Parece bom, fiquei interessado, né? Renatão, olha só, eu vendo o filme, eu tava pensando assim, cara. Me salve. Me lembra assim, Velocidade Máxima 2. Sabe, é a continuação completamente desnecessária que ninguém mais lembra. Ou sei lá, a Bruxa de Blair 2, sabe assim? Ou sei lá, Casamento Grego 2, Zoolander 2. E ambos fracassos, né? Fracassos. Porque né? O público olha e fala assim, cara, é muito caça-níquel isso. É muito absurdo esse filme existir. Você imagina o briefing no estúdio de Hollywood? Tive uma ideia. Cara, como é que... Vamos fazer um pois filme estrelado pelo Caçador da Branca de Neve? Como é que você faz uma continuação do filme da Branca de Neve sem a Branca de Neve? Ah, detalhe, a Branca de Neve aparece nesse filme em uma cena. Ah, não é ela. E não é ela, obviamente. Ela aparece de costas lá, no escuro e tal. E a única explicação dela não estar no filme... Escuro, atrás de um muro. A única explicação dela não estar no filme é uma frase. E eu vou dizer essa frase pra vocês. É, o espelho deixa ela muito perturbada. É por isso que ela não aparece? É por isso. O Sam Claflin, que também faz um papel maior, né, no primeiro filme, ele é o príncipe, né, William, ele tem uma cena nesse filme. Também, pra pagar as contas dele. Pô, a galera achando que a crise tá no Brasil, a crise tá lá em Hollywood. O filme foi um fracasso nos Estados Unidos, né, eu até mandei pra vocês uma matéria que diz que a Universal vai perder 70 milhões com esse filme. Público que gostou da Branca de Neve não comprou esse filme, mas assim, cumpri minha tarefa, essa é a minha resenha do filme, não recomendo, obviamente, mas assim, eu só queria deixar claro aqui no final dessa minha resenha o seguinte, eu não acho que eu tive uma experiência pior do que vocês dois, por pior que ele seja, ele não é pior do que Zoolander 2, ou Divergente, ou Deuses do Egito, principalmente. Eu já assino embaixo. Então, assim, eu fico feliz de não ter pego o pior filme pra ver. Então, era melhor ter visto A Branca de Neve do Chapolin, né, cara? Ah, o filme original de 37, né, que é a maravilha. Mas, Marcelinho, embarcando no início que você falou também, isso me incomoda muito também dessas novas franquias, que não são nem novas, já tem já algum tempinho, que é aquilo, cara, por que... João Maria! Por que vocês têm que mexer, cara, na infância? Por que vocês têm que mexer em histórias que já estão lapidadas no meu coração? Por quê? Não, e por que tudo tem que ser meio básico? Cara, não é... Assim, não, eu acho que esse não é o ponto. Porque, tipo, mexer em histórias que são lapidadas no meu coração, a gente teve Mogli esse mês, que foi incrível. Não, mas não... O negócio é a maneira que você vai tratar a história. É, tipo, você destoar totalmente a história. É, mas assim, essas, tipo, histórias de novos Frankenstein, novos Dráculas, e são versões que não tem nada a ver do que eu aprendi, do que nós aprendemos, né? Vivemos e aprendemos com essas fábulas maravilhosas e tal, e eles querem agora mudar de... Ah, não, não faz isso. Eu vou até te falar uma coisa. Se eles... Eu acredito, eu acho que, obviamente, o estúdio nunca faria isso, porque o nome vende, Branca de Neve vende. Sim, claro. Mas assim, acho que se o filme não se chamasse Branca de Neve, o Caçador, se não tivesse esse título tão ridículo, e fosse... os personagens não se chamassem... a mulher não se chamasse realmente Branca de Neve, entendeu? Uhum. A história seria até interessante, porque, pelo que eu vi, o Rupert Sanders, ele foi pra um lado mais do Senhor dos Anéis, sabe? Não, é. De criar um ambiente, esse lugar é o tal nome. Os anões, a maneira que eles aparecem no filme é orgânica, entendeu? Mas eu acho que ficou claro que é assim, é uma continuação completamente desnecessária. E eu só queria encerrar também dizendo o seguinte: Chris Hemsworth, como protagonista de qualquer filme que ele já tenha feito. Nunca me comprou também. Ainda não entendi. Me comprou, Marcelo. Ainda tô esperando. Nem como Thor, ainda consegui entender. Agora, ele como coadjuvante num Vingadores, tá? Vai. Porra, ele trabalhou com Michael Mann no passado e, enfim, eu tive que botar o filme num dos piores do ano. É verdade, eu não consigo comprar ele ainda. Cara, eu gostei do Coração, Coração no Mar. A parte que ele tá muito magro, acho que até compro. Então, não, eu gostei dele no do Rush. A melhor coisa do Rush, quem é? Ele ou... Não, o Daniel Brühl. Ah, verdade. Ah, cara, mas aí eu não consigo pegar um filme... Também não é uma atuação ruim, não, verdade. Não é uma atuação ruim dele, não. Ele tá bem no filme. Ok, tá. Essa parte. Tipo do ator que precisa de um bom diretor, senão não funciona. Verdade. Agora nós vamos escolher o filme desse mês, né? Tô ansiosíssimo. Eu só queria, antes de dizer qual é o filme, eu queria perguntar pro Renatão qual é o filme que ele acha que eu vou falar. Não, eu achei que a gente tava vizinhos dois, porque eu sei que você não gosta de filme de comédia, o Marcelo também não. E porque eu sei que vocês no fundo acham que esse filme vai ser uma bosta. Eu já até falei com o Marcelo, eu até comentei com vocês, que se fosse o filme que eu achava, que no caso Vizinhos Dois, eu vou com ele assistir. Maguinho, você tem ideia de qual filme que eu ia falar pra você? Porque não tem muitas opções nesse mesmo. É, não tem não, cara, mas tô aqui ansiosíssimo. Bom, estaria... Vai ser o Mother's Day, então. Olha só, eu vou ser direto. Eu fiquei entre três filmes. O Mother's Day era um deles, que eu ia devolver a vingança. Só que eu pensei assim, pô, mas eu tô devolvendo pra pessoa que não foi a pessoa que me indicou. Cara, rancoroso. Olha. Eu ia devolver, porque vocês ficaram me sacaneando da última vez. É o bumerangue do Rapscast. Vocês ficaram me sacaneando. Por coincidência, o filme não estreou, mas enfim. É verdade. Nem sempre isso vai acontecer, né? Mas olha só, eu fiquei entre o Mother's Day, mas eu não vou fazer isso com você, né? Entre o Mother's Day. O outro filme que eu ia te indicar é o filme que eu disse que, pra mim, vai ser o pior filme do ano e que eu não vou ver esse mês, que é o X-Men. Eu não vou te indicar o X-Men pra você ver, porque eu acho que você vai ver o X-Men. Pô, cara, eu vou com o Renato, com duas pipocas de cada lado e duas Coca-Cola. Eu sei que você vai ver o X-Men? É óbvio. Os trailers estão me comprando, agora eu vou assumir. Tá, nossa. O último, então, do Wolverine me comprou. Eu falei, caralho, que foda. Tem que apelar, porque não tá vendendo o filme. Tem que apelar. Maguinho, o filme que você vai ver esse mês, o Renatão acertou. É Vizinhos Dois. Sabia. Com o Seth Rogen e o Zac Efron. Não, o Renatão adora o Seth Rogen. Adora. Eu gosto muito dele. Eu vou te falar uma coisa. Eu não acho o primeiro filme ruim, não. Eu falei com o Marcelo, eu gostei muito do primeiro. Mas eu temo, mês que vem, você vai estar falando a mesma coisa que eu tô falando nesse cast. Continuação completamente desnecessária. Ah, com certeza. Missão dada e a missão será cumprida. Para o bem do Ratoscast, nossos caros ouvintes, estarei lá. Muito bem. Só lembrando, se vocês quiserem trocar o Maguinho de filme, se acharem um filme pior do que esse, se vocês podem mandar um e-mail. Se quiserem trocar pelo X-Men, dá excelente também. Não. Pera aí. O X-Men você já vai ver. Não, Mother's Day. Se for trocar, eu vou botar o Mother's Day. Ó, cada um dando uma dica, hein? É porque eu particularmente acho, por mais que eu acho que o Vizinho seja desnecessário, eu acho que o Mother's Day vai ser muito pior, cara. É que eu não queria parecer rancoroso. Apesar de que eu saí como rancoroso de qualquer jeito. Manda um e-mail pra gente pelo ratoscast@gmail.com ou então no nosso site mesmo, você vai lá, comenta. No Facebook também, Ratos de Cinema. Você pode comentar no post. Qualquer lugar que você comente, procura a gente, dá um jeito de falar pra gente que filme você acha que o Maguinho deve ver. Ou se ele deve ver meu Vizinhos Dois mesmo. É isso aí. Renatão, queria me despedir de você. Você quer deixar alguma mensagem? É, queria agradecer a você mais uma vez pelo convite, a todo mundo que tá ouvindo a gente, participa nas redes sociais e tudo mais. Queria deixar aqui meus contatos, que é Facebook e Instagram, @RenaMaciel com dois L's. Fazer um convite aqui para todo mundo que gosta de Game of Thrones. A gente tá com a temporada Game of Thrones lá no Calabouço. A minha produtora, que é a Roleplay Produções, tá levando junto com o Calabouço, nosso querido Marcelo. Esse evento especial, com drinks temáticos, sempre um show, sorteio de brindes. E o episódio no telão, cara. É apenas pipoca, tudo apagado. Não tem experiência melhor você assistir a série do que assim. É muito legal. A galera vibra, a galera tá junto, todo mundo debate sobre o episódio depois. É de fã pra fã. Então fica o convite, quem quiser saber mais detalhes, vai no Facebook da Roleplay Produções ou no Facebook do Calabouço. É lá ver o flyer da semana, como vai ser o evento e se inscreve lá pra saber de todas as informações. Valeu! Muito bem, Maguinho. Queria me despedir de você também, agradecer a sua presença no cast de hoje. É sempre um prazer, né? Esses casts mensais, eu fico muito contente. E preparem-se, porque o próximo cast mensal, o Verão Americano chegou, 4 meses, muito fantástico. E, enfim, caso alguém queira bater, caso vocês, cara, ou eles queiram bater um papo comigo, na minha página no Facebook, Marcelo_Perello. E eu deixar o convite que o nosso caro Renatão já deu, Game of Thrones, temporada bombando lá no Calabouço, Heavy Rock Bar. E é isso, um abraço a todos e bons filmes também. Muito bem, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês dois, agradecer a presença de vocês que estão ouvindo a gente. Eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste. Ratoscast, mais uma vez agradeço a companhia de todos, um abraço e câmbio final. Que bonito!